Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá! Para assinalar os 100 anos da morte de Kropotkin, começou ontem, segunda, dia 19 de julho, o colóquio internacional Piotr Kropotkin, Ativismo e Pesquisa, organizado pelo Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, no Brasil, e que se prolonga até o dia 23. A coisa pode ser acompanhada online no site Kropotkin2021.com. A primeira sessão foi uma peça de teatro construída para ser emitida online e ficou disponível no YouTube. A peça chama-se Kropotkin, Uma Visão Feminina, tem texto e atuação de Cibele Troiano, que vai mudando de traje e aspecto ao longo do vídeo em função das datas que vão passando. Tem direção de Júlio Carrara e sonorização de Carlos Henrique. Aqui fica o áudio desta coisa que tem muito mais piada se for vista em vídeo. Mas a Rádio Paralelo ainda é apenas isso, uma rádio. E, nesse sentido, é apenas o áudio que vamos conseguir transmitir. Fica, no entanto, o desafio. Visitem o canal de YouTube da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Deem uma vista de olhos neste e noutros vídeos e aproveitem para ficar a saber datas e horários de outras sessões que haverá neste colóquio e que serão transmitidas em streaming. Voltando ao que vamos aqui ouvir, no original as datas aparecem como imagem. Aqui, para se entender melhor, decidi colocar essas datas com a minha voz. Para além disso, há sons e silêncios que têm lógica apenas para quem vir o vídeo. No entanto, deixei ficar tudo como no original. Tentem imaginar as imagens que passam nesses momentos. Com licença, licença. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Uliana, e o seu? Polina, muito prazer. Você está indo passear em São Petersburgo também? Ah, você mora lá. Não, não, eu não, eu moro em Moscou. Sempre morei, nunca saí de lá. Você acredita que eu tenho 46 anos e é a primeira vez que eu viajo de trem? É, eu era assim, governanta da família Kropotkin. Mas desde que o czar assinou a lei de abolição na casa da minha prima em Petersburgo, enquanto o Frol cuida da reforma, aí eu não vejo a hora de viver minha própria vida. Apesar de que eu não posso me queixar muito. Até que o velho Kropotkin não é dos piores. Tem uns patrões por aí que até abusam das empregadas. Isso ele nunca fez, mas é muito ranzinza. Cada vez que eu pedia dinheiro para comprar alguma coisa, ele começava: não é possível que a farinha e a ervilha já acabaram. ter algum ladrão aqui nessa casa. E ai, se eu descobrir quem é. Era sempre assim. Tudo era culpa da gente. A coisa piorou depois que a dona Catarina faleceu e ele casou de novo. Nós ficamos muito revoltados. Não, não foi porque ele casou, mas por causa da mulher que ele escolheu, uma megera. Você acredita que ela fez o velho vender a casa e despedir todos os empregados? Eu só escapei porque o velho não conseguia viver sem o Frol e a gente tinha acabado de casar. Acho que ela morria de ciúmes. Dona Catarina era uma mulher muito bonita. Ela morreu tão cedo, 34 anos. Acho que foi o dia mais triste daquela casa. Eu duvido que em toda a Rússia tenha existido alguém tão amada pelos criados como ela. Ria com a gente, chorava com a gente. De vez em quando ela não resistia e vinha pra rua e dançava com a gente até cansar. Eu guardo como um tesouro esse caderno aqui que ela me deu. Tem um monte de poema aqui que ela copiava, alguns até proibidos. Que nem esse aqui, ó. O mundo é governado por um czar impiedoso chamado Fome. Mas o meu preferido mesmo é esse aqui, ó. Tu és miserável e és abundante. Tu és poderosa e és impotente. Mãezinha Rússia. Mais triste de tudo é que ela deixou duas crianças bem pequenininhas nesse mundo. O Pedro tinha menos de 4 anos e o Alexandre 6. Eu fiquei encarregada de cuidar deles. 2 príncipezinhos. E príncipe não é modo de dizer, não. Eles são príncipes de verdade. Os Kropotkin são os legítimos descendentes da casa real de Rurik. E foram os Rurik que governaram a Rússia antes desses Romanov. Esse aqui, ó, é o Petrushka. Essa foto é de 1846, quando ele fez 4 anos. É, ele nasceu em 1842. Semana que vem, no dia 9 de dezembro, ele já vai fazer 20. O tempo voa, né? Olha. Essa daqui é quando ele estava servindo no corpo de pajes do czar. É, ele foi para a corte com 15 anos. Olha, se ele quisesse, podia ter ficado lá o resto da vida e feito uma bela carreira de ministro, conselheiro, coisa assim. Mas não quis. Preferiu se aventurar pelo mundo e viver por sua própria conta. Eu acho que ele nunca foi muito chegado aos poderosos. Agora ele está lá na Sibéria fazendo umas pesquisas não sei do que. Esse aqui, ó, esse é o Alexandre. É, ele está lá no exterior, é, estudando astronomia. Eu fui a mãe que eles não tiveram e eles foram os filhos que eu não tive. Ai, eu tenho tantas lembranças boas. Quando chegava o domingo, o seu Alexei saía com a megera e deixava as crianças comigo. Aí, eu reunia os empregados no salão, chamava o velho Vladimir para tocar violino e a gente passava a tarde inteira cantando e dançando. Os meninos se divertiam. Às vezes, eles imitavam umas cenas de dança flamenca ou de peças de teatro que eles tinham assistido. O Sasha era um pouco tímido, sabe? Mas o Petrushka, ele bem que poderia ter sido ator, cantor, bailarino, tinha um jeito de artista. Mas os dois eram bem marotos também, viu? Quase todas as peças que eles inventavam acabavam com uma cena de inferno. Eles punham uma luz atrás de um papel vermelho para imitar as chamas e depois ficavam escondidos soltando uns gritos de pavor, uns gemidos terríveis. Eles sabiam muito bem que eu não gosto que fale do coisa ruim na minha frente. Acho que eles faziam isso de propósito, só para me assustar. Safadinhos. Mas eu sei dizer que o dia sempre acabava com o Pedro tocando piano enquanto a gente limpava tudo. Quando a família voltava, todo mundo agia como se nada tivesse acontecido. Também se eles descobrissem, eu não sei o que seria de nós. Uma vez, só porque sem querer o André quebrou um vaso, foi castigado com 100 chibatadas. Pois é, chamavam a gente de alma, mas nos tratavam feito bicho. Quando o André chegou todo machucado, o Pedrinho foi correndo beijar a mão dele. Mas ele estava muito humilhado. Tirou a mão e disse: sai de perto de mim. Tá querendo bancar o bonzinho? Mas quando você crescer vai ficar igual ao seu pai. E o Pedrinho gritou bem alto: não! Nunca! E depois veio me abraçar chorando. Naquela noite eu ouvi ele falando assim pro irmão: Sasha, como é que uma pessoa pode ser dona da outra? Um dia isso vai ter que acabar. E acabou mesmo, no dia 19 de fevereiro de 1861. Mas sabe que eu não duvido nada que mesmo com essa lei de abolição aí, as coisas continuem do mesmo jeito? Sabe, Polina, às vezes eu fico pensando que para mudar o mundo de verdade, só com uma revolução mesmo. E se um dia ela chegar a acontecer, eu não tenho dúvida de que o meu Petrusca e o meu Sasha vão estar lutando ao lado do povo. Ué, por que que o trem parou? Já chegamos? Nossa, eu nem senti o tempo passar. 1881. São Petersburgo, Fortaleza de São Pedro e São Paulo, 15 de abril de 1881. Querida Mamusca, em breve irei morrer pela causa, pela ideia a qual dediquei minha vida de corpo e alma. Peço que não sofra por mim, pois minha execução não... Guarda! Guarda! Será que é possível conseguir um pouco de tinta? Preciso escrever para minha mãe. Quero apaziguar sua alma, dizer que estou tranquila, apesar das poucas horas que me restam. Inexplicavelmente, a morte não me aflige. Talvez porque eu já contasse com ela desde o momento em que decidi agir. Não me arrependo de nada do que fiz. Se eu pudesse voltar atrás, eu ajudaria a liquidar o czar Alexandre II outra vez. E se eu tivesse mais 20 vidas, dedicaria todas elas para combater o poder e a opressão. Eles podem me matar hoje, mas amanhã terão que enfrentar dezenas de outras Sofias Perovskaias que lutam incessantemente para livrar o mundo de seus carrascos. Sei que não estou sozinha. Talvez por isso não tenha medo. Eles é que têm medo de nós. Para falar a verdade, eu me sinto até muito orgulhosa de estar aqui nesta mesma prisão em que esteve Chernyshevsky. Pensar que foi aqui que ele escreveu o romance mais lindo que eu já li, Que Fazer. Pensar que essas mesmas paredes escuras abrigaram também pessoas como Dostoiévski, Bakunin, Vera Zasulich e o meu querido amigo Kropotkin. Quando Pedro chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi examinar a cela minuciosamente. Depois, pegou a cadeira, levou-a para perto da janela e começou a cantar, primeiro baixinho e depois em altos brados, um trecho da ópera Ruslan e Ludmila. De repente apareceu um sentinela. Meu senhor, aqui não é permitido cantar. E o Pedro olhou bem para ele e disse: quero cantar e cantarei. O sentinela então chamou o coronel. O coronel falou: se o senhor não parar de cantar, terei que chamar o comandante da fortaleza. Aí o Pedro, com um ar bem teatral, suplicou: Mas, meu senhor, se eu não cantar, as minha garganta, minha boca, os meus pulmões vão se tornar inúteis. Aí o coronel sorriu e disse para ele: tá bom, tá bom, tá bom. Mas então, cante bem baixinho. O Pedro é assim, cativante, sensível, sempre bem-humorado. Eu o conheci numa reunião do Círculo Tchaikovsky, lá na minha casa. A reunião mal tinha começado quando chegou um camponês que se apresentou como Igor Borodi. Apesar das roupas surradas e das botas grosseiras, eu não pude deixar de notar que ele tinha maneiras bastante refinadas. Dias depois, descobri que ele era nada mais, nada menos do que o príncipe Kropotkin, legítimo descendente de Ivan o Terrível. Não me surpreendi nem um pouco. E ele também não se surpreendeu quando soube que eu pertencia à linhagem de Pedro o Grande. Éramos dois nobres que odiavam a nobreza. Ele tinha acabado de chegar da Suíça e visto de perto a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ficou muito entusiasmado com os grupos que conheceu nas montanhas do Jura. Eu lembro que ele me disse com a voz embargada: Sofia, eles sentem o mais profundo desprezo pelo culto a chefes ou mandatários. Eles abominam toda e qualquer forma de despotismo. Eles são radicalmente contra a ideia de um socialismo de Estado. Esses trabalhadores me fizeram descobrir quem eu sou. Eu sou um anarquista. Guarda, guarda! O senhor conseguiu a tinta? Eu gostaria tanto de pedir perdão para minha mãe por algum sofrimento que eu tenha causado a ela. Eu sei que lá no fundo ela apoia a nossa luta. Ainda sinto o calor do seu abraço quando eu contei que mais de 1.000 alunas estavam frequentando as 4 universidades para mulheres que conseguimos abrir aqui na Rússia. Nosso movimento conquistou tanta coisa. Mesmo assim, as mulheres ainda continuam sendo discriminadas. Às vezes, pelas próprias mulheres. Ainda reverbera no meu ouvido a voz estridente da promotora que discursou no meu julgamento. Podemos imaginar uma conspiração política que use métodos cruéis. Podemos imaginar que uma mulher possa fazer parte desta conspiração. Mas liderar a conspiração? Planejar os detalhes friamente? Explodir bombas? Estar próxima do local do crime e saborear o trabalho feito por suas próprias mãos? Nenhum sentimento normal de moralidade pode conceber um papel assim para as mulheres. Essas palavras confirmaram mais uma vez o que eu sempre soube. Nossa luta apenas começa. Uma vez eu disse a Kropotkin: Pedro, nós começamos uma grande coisa. Talvez uma ou duas gerações sucumbam à tarefa. Entretanto, ela precisa ser feita. Ele me olhou demoradamente, como se estivesse impressionado com a força das minhas palavras. Parecia que ele as estava memorizando para talvez repeti-las para alguém que no futuro quisesse me conhecer. Tomara que ele faça isso. Tomara que ele espalhe a minha história como eu espalharia a dele se ele estivesse aqui no meu lugar. Ai, será a tinta? Guarda! São Petersburgo, Fortaleza de São Pedro, São Paulo, 15 de abril de 1881. Querida Mamusca, em breve irei morrer pela causa, pela ideia a qual dediquei minha vida de corpo e alma. Peço que não sofra por mim, pois minha execução não me aflige nem um pouco. Há muito tempo eu sabia do risco que estava correndo. Vivi conforme ditavam minhas convicções e teria sido impossível para mim ter vivido de outra maneira. Tive que te deixar quando minha pátria me chamou. Mais uma vez, peço que não lamente por mim. Se soubesse o quanto sofro quando penso na tristeza que te causei, você sabe muito bem como eu te amo. Sempre, sempre, sempre te amei. Imploro que perdoe a sua filhinha. Com todo o meu amor, Sofia. 1917. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e recebam nossos pedidos de desculpas pela ausência de Kropotkin. Meu nome é Sofia, sou a companheira dele. Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos para conhecer pessoalmente o anarquista que incendiou a Europa. Mas o tempo voa e hoje o Pedro, com 75 anos, já não tem a mesma disposição dos velhos tempos. Aliás, não é de agora que ele tem a saúde frágil. As prisões por onde passou o deixaram bastante debilitado. Na primeira, ele ficou muito doente. A Fortaleza de São Pedro e São Paulo é um dos lugares mais horríveis do mundo. Ele foi adoecendo, adoecendo, e depois de 3 anos preso, chegou a ficar entre a vida e a morte. E não teria sobrevivido se não fosse levado para o hospital militar. E foi de lá que ele conseguiu fugir. A fuga da prisão foi espetacular. Poderia virar o roteiro de um filme. O plano de fuga foi escrito por uns companheiros num papelzinho que foi cuidadosamente dobrado e colocado no mostrador de um relógio. A tia Irina, na época com 66 anos, levou o relógio de presente para o Pedro numa visita. Ela parecia uma velhinha tão inofensiva que ninguém desconfiou de nada. No dia combinado, um violinista ficou do lado de fora e começou a tocar uma mazurca com muito ardor e entusiasmo. Era o sinal. Um companheiro chamado Ivan ficou encarregado de distrair o sentinela. Sabendo que o rapaz tinha trabalhado no laboratório, ele lhe perguntou algo sobre o tamanho do rabo de um parasita. O assunto envolveu completamente o guarda. O Pedro passou por ele sem ser notado. Mas mal tinha dado os primeiros passos quando ouviu uns entregadores de lenha que estavam do outro lado do pátio gritarem: "Preso fugindo! Pega ladrão!" Nossa, o Pedro disparou. O sentinela esqueceu do parasita e saiu correndo atrás dele. Quase conseguiu pegá-lo. Foi por um triz que o Pedro conseguiu subir na carruagem que estava de tocaia no fim da rua. Os guardas ficaram atônitos. tentaram chamar um carro de aluguel e ficaram sem entender porque justamente naquele dia não havia nenhum disponível. Numa extensão de uns 3 quilômetros, companheiros estavam estrategicamente colocados para vigiar o caminho da carruagem. Ao menor sinal de perigo, cada um tinha seu papel a cumprir. Comer cerejas, assoar o nariz, abrir um guarda-chuva e assim por diante. Eu sei que a noite terminou com o Pedro e seus amigos jantando no melhor restaurante aqui de Petrogrado, onde ninguém jamais iria supor que ele pudesse estar. 2 dias depois, ele conseguiu passar pela fronteira, atravessou Finlândia, Suécia, Inglaterra e chegou à Suíça. E lá estava eu, fazendo faculdade de biologia e participando do movimento anarquista. Já fazia um bom tempo que eu tinha saído de casa quando conheci o Pedro. Os primeiros tempos da nossa vida juntos foram bastante agitados, mas um pouco antes do nosso aniversário de 5 anos de casados, ele foi preso novamente. Os anarquistas são perseguidos em toda a parte. Nós morávamos em Paris. O presídio ficava em Clairvaux, uma pequena cidade a uns 160 quilômetros de distância. Abandonei o meu doutorado e fui morar perto da prisão. Foi nesse período que eu escrevi A Esposa do Prisioneiro 4237, uma novela sobre o sistema prisional. Durante 3 anos, levei refeições para o Pedro todos os dias. Mesmo assim, ele contraiu malária. Saiu com a saúde muito comprometida. Por isso, eu o substituo em algumas palestras. E hoje nós achamos melhor ele repousar, porque eu sei que assim que passar o cansaço da viagem, o Pedro não vai parar mais. Nosso trem chegou às 2 da manhã. E mesmo assim, havia umas 70 mil pessoas para nos receber. Aquelas mãos acenando, pareciam pássaros voando ao redor de todas aquelas bandeiras negras que balançavam ao vento. Nada poderia ter sido mais emocionante. Depois de 41 anos de exílio, presenciarmos uma Rússia socialista. O sonho de uma vida realizado. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Eu só estou cantando isso porque o Pedro não está aqui. Ele detesta esse hino. Diz que parece uma matilha de cães famintos uivando. O Pedro sempre foi muito exigente com música. Aliás, a paixão que ele tem pela arte foi o que mais me impressionou quando eu o conheci. Um dia, quando a barba dele já estava bem branquinha, ele foi para o espelho e disse: Sofia, eu estou a cara do Papai Noel. E não é que naquele Natal ele alugou um trenó, se fantasiou de bom velhinho e saiu pelas ruas de Londres distribuindo cartões de Natal que incitavam as pessoas a saquearem lojas? Ano que vem vai fazer 40 anos que me tornei a senhora Sofia Ananieva Kropotkin. Foi uma bela jornada até aqui. Amor, companheirismo, uma intensa atividade revolucionária e uma filha linda, a Alexandra. O nome dela foi nossa homenagem ao irmão do Pedro, que tirou a própria vida quando estava exilado na Sibéria. Como eu gostaria que o Sasha estivesse aqui conosco e pudesse ver sua amada Rússia livre dos czares. Esse ano de 1917 vai entrar para a história. E nós viemos para cá muito dispostos a contribuir com a Revolução. Bem, mas vocês estão aqui para conhecer as ideias de Kropotkin. Não é nada simples falar sobre todas as áreas que ele abordou. Geografia, história, ecologia, economia, literatura. São dezenas de livros publicados. Por sorte, eles deixaram de ser censurados aqui na Rússia e agora estão disponíveis nas bibliotecas. Como geógrafo, ele fez descobertas tão extraordinárias que chegaram a modificar o mapa da Ásia. Muitas vezes ele me descreveu, com lágrimas nos olhos, a felicidade de ter criado uma teoria nova depois de um longo período de pesquisas. Mas, ao mesmo tempo, sempre se revoltou contra o fato de que essa felicidade seja um privilégio de poucos. Por isso, quando foi convidado para ser o secretário da Sociedade Geográfica Imperial Russa, ele recusou. Preferiu estar ao lado dos trabalhadores, compartilhando seus conhecimentos com eles e lutando por um mundo novo. Se eu fosse fazer uma lista com os principais conceitos de Kropotkin, eu escreveria propriedade comum, autogestão, liberdade, internacionalismo e revolução social. E daria um destaque especial para a ideia de apoio mútuo. Kropotkin tem mostrado que no processo de seleção natural, tão bem descrito por Darwin, as espécies que sobreviveram foram as que mais se apoiaram mutuamente. Não se trata de negar a competição, mas de compreender que temos um forte instinto de solidariedade. O mesmo instinto que leva cavalos a fazerem um círculo para se defender de um ataque de lobos. O mesmo instinto que explica por que os animais gostam tanto de brincar. A ideia de que as espécies competem como boxeadores num ringue, ou que nós somos seres essencialmente egoístas, serve apenas para justificar a exploração capitalista, o colonialismo e o genocídio. Nós só estamos nesta sala porque alguém levantou as paredes, alguém construiu as cadeiras e assim por diante. Tudo o que fazemos depende do trabalho de muita gente. Por isso, é inexplicável que o produto do trabalho, que é coletivo, seja apropriado por uma parcela mínima da sociedade. Se esta revolução não mudar isso, então não vai valer de nada. E tem mais. Acabar com a propriedade não significa entregar tudo nas mãos do Estado. De jeito nenhum. Se entregarmos nossas vidas nas mãos do Estado, o resultado será uma ditadura. Não podemos permitir isso. Somos capazes de nos autogovernar. Tenho certeza de que essa revolução, que começou agora em fevereiro e que tem apenas 5 meses de vida, vai defender com unhas e dentes a autogestão, a descentralização e a liberdade. Agora devo me despedir de vocês, pois amanhã, bem cedinho, partiremos para Moscou. Esse foi um lindo dia. Tenho certeza de que os próximos serão assim também. Muito obrigada. Saúde, anarquia e Dobry Elixir. 1921. Depois de quase 30 anos trabalhando como enfermeira e presenciando tantas mortes, a gente acaba se acostumando. O coração parece que endurece, ou se conforma, sei lá. Mas a morte desse homem me abalou demais. Eu conheci muito pouca gente como ele. Gentil, bem-humorado. Quando eu cheguei lá em Dmitrov no mês passado, eu lhe disse: Sr. Kropotkin, meu nome é Catarina, mas pode me chamar de Kátia. Eu sou enfermeira e estou aqui para cuidar da sua saúde. Tenho certeza de que logo, logo o senhor estará totalmente recuperado. Então, ele sorriu e me respondeu: Catarina era o nome da minha mãe. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu ficarei ao seu lado durante o dia todo. Mas, se o senhor precisar de mim à noite, é só tocar este sininho que eu vou deixar bem aqui. Aí, ele sorriu, me devolveu o sino e me disse: Senhorita Kátia, devo dizer que eu sou um anarquista, e nós, anarquistas, jamais tocamos sinos para chamar alguém. Sinos são manifestação de poder. E realmente, ele nunca o tocou. Mas na terça-feira passada, Os sinos dobraram por ele. A doença começou com um resfriado que ele pegou tocando piano na casa de uns vizinhos que não tinham aquecimento. O resfriado acabou virando uma pneumonia e foi aí que eu fui chamada para cuidar dele. Eu nunca vi um paciente tão paciente. Nenhuma palavra irritada, muito menos grosseira. Pelo contrário, ele manteve um sorriso no rosto até os últimos minutos da sua vida. Geralmente, pela manhã, ele ficava um pouco mais disposto e sentia muito prazer em me explicar suas ideias políticas e filosóficas. Eu sentia mais prazer ainda em ouvi-lo. Ele era um sábio. Me ensinou tanta coisa. O que mais me marcou foi a resposta que ele me deu quando eu perguntei por que os anarquistas estavam tão descontentes com o governo de Lenin e de Trotsky. Com a voz triste e enfraquecida pela doença, ele me disse: Lenin não pode ser comparado a nenhuma figura revolucionária da história. Revolucionários têm ideais. Lenin não tem nada. A revolução foi golpeada e está sendo destruída. A Rússia de hoje é soviética apenas no nome. Os conselhos populares não existem mais. O partido nada mais é do que a reação disfarçada de revolução. Eles vão acabar convertendo a palavra socialismo numa maldição. Eu acho que ele tinha toda a razão. Se Lenin quisesse mesmo o bem do povo, não ficaria encastelado no Kremlin como se fosse um czar. Ele deveria sair de lá e visitar as cidades pequenas, como Dimitrov, e ver com seus próprios olhos como as pessoas de lá estão vivendo mal, sem alimento, sem lenha para se aquecer no inverno, sem médicos, sem hospitais. Mas o partido não quer saber de nada disso. Os anarquistas têm todos os motivos para exigirem mudanças. E a resposta que têm recebido é a prisão ou a morte. Eu penso que tudo isso deixava o senhor Kropotkin mais abatido e desgostoso. Eu acho que as nossas conversas o animavam um pouco. Eu vou sentir muita falta delas. Ele também se interessava muito em me ouvir. Queria saber como eu vivia, em que eu acreditava, como eu tinha me tornado uma enfermeira. Uma vez, ele até me perguntou se eu já tinha me apaixonado. Eu não ousei dizer a verdade a ele. Mas acho que ele compreendeu o meu silêncio. Ele também falava de poesia, de literatura, de música. Teve uma vez que ele até cantarolou um trecho daquela ópera de Verdi que virou o hino do 1º de maio. Mas, de uma hora para outra, ele ficou totalmente apático. Passou uns 3 ou 4 dias sem falar nada. Eu percebia que ele estava com dores, mas nunca se queixava. Acho que ele não queria aborrecer ninguém. Um pouco antes do fim, ele me olhou demoradamente com aqueles olhos azuis e penetrantes e me disse baixinho: Que processo difícil é esse de estar morrendo. Na noite do dia 8 de fevereiro, começou a sua agonia. Às 3h10, o coração parou de bater. Mais ou menos uma hora depois, chegou a amiga de quem ele sempre falava, Emma Goldman. Ela ficou inconsolável por não ter conseguido chegar a tempo de lhe dar o último adeus. O trem atrasou quase 10 horas por causa de uma tempestade de neve. Fazia tempo que nós não passávamos um inverno tão rigoroso como esse de 1921. Eu percebi que ela estava muito triste, mas tentava segurar o choro para poder consolar a dona Sofia, que estava desesperada. Antes de amanhecer o dia, a casa já estava cheia de gente. Camponeses, trabalhadores, soldados. Ele era amado pela cidade inteira. A escola até suspendeu as aulas. Foi emocionante ver aquela procissão de meninos e meninas acompanharem o corpo até a estação de trem, levando uns raminhos de pinheiros nas mãos. O governo se ofereceu para patrocinar o funeral, mas a família recusou. A única reivindicação que fizeram é que os anarquistas que estavam presos fossem soltos para acompanharem o enterro. Lenin se comprometeu com isso. O corpo foi trazido aqui para Moscou e ficou por 2 dias numa sala do Palácio do Trabalho. A dona Sofia me contou que naquele mesmo salão, o senhor Kropotkin, quando criança, tinha recebido todas as atenções do czar Nicolau I num baile à fantasia. No dia do funeral, todos ficaram esperando os prisioneiros chegarem. Mas depois foram avisados que a polícia política não iria soltá-los, alegando que não havia anarquistas presos na Rússia. Todos sabiam que isso era mentira. Então Alexandra, a filha dos Kropotkin, telefonou para o Soviet de Moscou e disse que se a promessa de Lenin não fosse cumprida, ela retiraria da lápide todas as coroas de flores que tinham sido enviadas pelo governo. Disse também que jornalistas da imprensa americana, amigos de Emma Goldman, iriam publicar que Lenin não tinha palavra e que não tinha honrado seus compromissos com a família. Isso seria um escândalo. 20 minutos depois, os prisioneiros chegaram. Apenas 7. E foram eles que carregaram o caixão. O cortejo foi acompanhado por milhares de pessoas e muitas bandeiras negras. Algumas diziam: onde há autoridade, não há liberdade. Nós caminhamos em silêncio por mais de 2 horas. Quando passamos pelo Museu Tolstói, uma orquestra tocou a marcha fúnebre, acompanhada por um coro de alunos da Escola Yasnaya Poliana. Nesse momento, todos abaixaram suas bandeiras. Depois, passamos pela prisão de Butyrka e novamente as bandeiras foram abaixadas. Os presos acenavam e batiam nas grades. Algumas canções anarquistas foram cantadas. E foi nesse momento que Emma Goldman fez seu discurso clamando por liberdade. Eu nunca tinha visto ela falar. Que força impressionante. Que mulher maravilhosa. Mas, quando retomamos a caminhada até o cemitério, ela me confidenciou que sentia que suas palavras não tinham sido capazes de expressar toda a tristeza que ela estava sentindo. Disse que Kropotkin tinha sido a grande referência de sua vida e que ela havia discordado dele apenas uma vez, quando ele defendeu a participação na guerra de 1914 por medo da vitória do militarismo alemão. Quando chegamos ao cemitério, vários oradores foram pronunciando suas homenagens. O último a falar protestou contra as prisões e denunciou as torturas do governo russo aos anarquistas que se opunham ao governo. Depois disso, o sol foi desaparecendo lentamente no horizonte e o céu, pintado de vermelho, completou a imagem sobre a última morada de Pedro Kropotkin. Foi assim. Hoje o Zingarelho fica por aqui. Não sem antes vos presentear com um crestezinho à valenciana, com os Auxílio e o tema Apoio Mútuo. Thank you. Não se deixem ficar dependentes de patrões nem do Estado. Inventem, criem e organizem as vossas próprias alternativas e pratiquem esta coisa da solidariedade e do apoio mútuo. O capitalismo talvez se sinta ligeiramente fragilizado e talvez a vida valha ligeiramente mais a pena ser vivida. Até à próxima! Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos.